Alô, Kiko. Ícaro e Gilmar, que honra, que prazer. Simbora, meu. Para com isso que eu não sou step, não sou bobo. Cansei de ser peão nesse teu jogo. Que desperdício de amor e a culpa é sua. Eu já me abri, me entreguei, mas você continua colecionando contatinhos que não acabam mais. Meu quarto não é motel, pra esse teu entra e sai. E vem me falar de amor no calor do momento. Tá sempre embriagada, então sou eu quem lembro. Mais uma vez eu não quis te atender. Tá rodada na porta da minha casa, querendo sabe o quê? Querendo sabe o quê? E diga nada, é mais uma pra conta. Uma hora atrás cê tava me ligando louca. Diga nada, tio, aí só vai me dar licença. Esse teu entra e sai na minha vida, acaba agora. Diga nada, é mais uma pra conta. Uma hora atrás cê tava me ligando louca. Diga nada, tio, aí só vai me dar licença. Esse teu entra e sai da minha vida, acaba agora e quem aguenta? Ai, ai, ai, ai. Eu não sei vocês, mas eu não dou mais conta. Chega. Eu não dou conta disso. Só me quer quando tá bêbada? Ei, não, bebê. Parece que eu sou engolpe. Uai, tá parecendo que eu sou kit ressaca. Você vem aí, meu irmão. Tem cara de boldo. Tô fora. Colecionando contatinhos que não acabam mais. Meu quarto não é motel, pra esse teu entra e sai. E vem me falar de amor no calor do momento. Tá sempre embriagada, então sou eu que lembro. E mais uma vez eu não quis te atender. Tá rodada na porta da minha casa, querendo sabe o quê? Querendo sabe o quê? Não diga nada, é mais uma pra conta. Uma hora atrás cê tava me ligando louca. Diga nada, tio, aí só vai me dar licença. Esse teu entra e sai da minha vida, acaba agora. E diga nada, é mais uma pra conta. Uma hora atrás cê tava me ligando louca. Diga nada, tio, aí só vai me dar licença. Esse teu entra e sai da minha vida, acaba agora. Diga nada, é mais uma pra conta. Uma hora atrás cê tava louca. Diga nada, tio, aí só vai me dar licença. Esse teu entra e sai da minha vida, acaba agora e quem aguenta? Ai, ai, ai, ai. Eu não aguento mais. E diga nada. Diga nada, bebê. Salva de palmas aí.